filhos de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que ouça também o sábio, para aumentar seu conhecimento, e o que entende para adquirir habilidade e compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Conhecimento, os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe. Serão como coroas de graça para tua cabeça e colares para teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada contra alguém. Fiquemos e tu caia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Vamos encher a casa de despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita, mas eles armam emboscadas contra o próprio sangue, espreitam a própria vida. Assim são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Sabedoria grita nas ruas, levanta sua voz nas praças, clama do alto dos muros e fala a entrada das portas na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os zombadores se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei minhas palavras. Mas eu clamei e recusastes, estendi a mão e ninguém deu atenção. Desprezaste todo o meu conselho e fizestes pouco caso da minha repreensão. Por isso eu também irei no dia da vossa calamidade. Zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade. Quando a aflição e a angústia chegarem, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Buscar-me-ão ansiosamente, mas não me encontrarão, porque rejeitaram o conhecimento e não quiseram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Por isso comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, pois o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem me der ouvidos viverá seguro, tranquilo, sem medo do mal. Se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para fazer teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento vem da sua boca. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os justos, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Ele te livrará do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam a vereda da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho. Também te livrará da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com seu Deus. A casa dela conduz para a morte e suas veredas seguem para as sombras da morte. Nenhum dos que entram por ela volta atrás, nem retomará as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados e os enganadores serão arrancados da terra. Te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade, anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade nunca te abandonem. Amarras ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e teus celeiros se encherão de fartura e teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Feliz é quem encontra a sabedoria e quem adquire entendimento, pois seu lucro é melhor que o da prata e sua renda melhor que o ouro. Ela é mais preciosa que as joias e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita a longevidade, na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e quem a abraça é verdadeiramente feliz. Pela sabedoria o Senhor fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pelo seu conhecimento os abismos se abrirão e as nuvens destilam orvalho. Meu filho, que estas coisas nunca se afastem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, pois serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho, e teu pé não tropeçará. Quando te deitares não terás medo, teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem o ataque dos ímpios, porque o Senhor será tua confiança e guardará teus pés de ficarem presos. Não negues o bem a quem tem direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo a dar, não digas ao teu próximo, volta amanhã e te ajudarei. Não trames o mal contra quem vive contigo em confiança. Não te desentendas com alguém sem motivo. Se ele não te fez mal algum, não invejes o homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. A maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios receberão honra como herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Ouçam a instrução do Pai e prestem atenção para alcançarem o entendimento. Não abandonem o meu ensino, pois lhes entrego boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo ao lado do meu pai, o filho querido da minha mãe, ele me orientava e dizia: que o teu coração guarde as minhas palavras, obedece aos meus mandamentos para que vivas. Busque a sabedoria e o entendimento, não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela cuidará. A sabedoria é essencial, por isso busca a sabedoria. Sim, busca o entendimento com tudo o que tens. Se a valorizares, ela te exaltará. Se a abraçares, te honrará. Ela colocará sobre tua cabeça uma coroa de graça e te dará uma coroa de glória. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, e teus anos de vida serão aumentados. Eu te conduzi pelo caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando caminhares, teus passos serão firmes, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a deixes, guarda, porque ela é a tua vida. Não sigas o caminho dos ímpios, nem andes pelas veredas dos maus. Evita esses caminhos, passa longe, afasta-te deles e segue adiante. Eles não conseguem dormir sem primeiro praticar o mal. Perdem o sono até fazer alguém tropeçar. Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais até o dia ficar claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber em que. Meu filho, presta atenção às minhas palavras, inclina o ouvido ao que digo. Não deixes que elas se afastem dos teus olhos, guardas no coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o corpo. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede tudo o que dá sentido à vida. Afasta a falsidade da tua boca, tira de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos olhem para a frente e o teu olhar seja firme. Pensa bem por onde andas e teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Afasta os teus pés do mal. Para minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao caminho da sepultura. Ela não percebe a vereda da vida, seus caminhos são incertos, e ela nem sabe disso. filho, escuta-me e não te desvies das palavras da minha boca. Fica longe dela, não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues tua força a outros nem teus anos, a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens e o fruto do teu trabalho não seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando o corpo e a carne se consumirem, não venhas a gemer dizendo como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu próprio poço, porque permiti que tuas fontes se derramem pelas ruas e teus ribeiros de água pelas praças sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que o teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa da tua mocidade, corça amorosa, gazela graciosa, que o carinho dela te sacie sempre e que sejas continuamente embriagado pelo seu amor. Porque, meu filho, será traído pela mulher imoral, porque abraçar o seio da adúltera, pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. O ímpio será preso pelas suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por causa do excesso de loucura. Ficaste como fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, foste enganado pelos teus lábios, és preso pelas palavras da tua boca. Agora, meu filho, age assim e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e insiste com o teu próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem descanso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave do laço armado. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, pouco para descansar de braços cruzados. E a tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. O perverso homem mau anda com a perversidade na boca, pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Seu coração está cheio de maldade, maquina o mal o tempo todo, semeia inimizade. Por isso sua destruição virá de repente, será destruído de uma hora para outra, sem chance de cura. Seis coisas o Senhor detesta, sim, sete ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre irmãos. Instrução de tua mãe, prende-o sempre perto do teu coração e pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, pois o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má e da sedução da língua da mulher adulterada. Cobices no coração a sua beleza, nem te deixes levar pelos seus olhares, porque o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida do homem. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode andar sobre brasas sem queimar os pés. Assim acontecerá com quem se deitar com a mulher do próximo. Quem a tocar não ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado mesmo quando furta para saciar a fome, e se for apanhado, pagará sete vezes o que roubou. Mesmo que seja com todos os bens da sua casa, o que adultera com uma mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo, sofrerá ferimentos e vexames e sua humilhação nunca será esquecida. Porque o ciúme enfurece o marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não aceitará compensação alguma e não se acalmará, mesmo que lhe ofereçam muitos presentes. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Obedece aos meus mandamentos para que tenhas vida. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Prende-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e chama o entendimento de amigo íntimo, para que te guardem da mulher alheia, da adúltera que seduz com palavras. Pois quando eu olhava da janela da minha casa, através das grades, vi entre os simples, percebi entre os jovens, um moço sem juízo que passava pela rua, perto da esquina da mulher adúltera, e seguia em direção à casa dela. No crepúsculo, no final do dia, ao anoitecer, quando já escurecia, então uma mulher saiu ao encontro dele, vestida como prostituta e com astúcia no coração. Ela é inquieta e provocante, seus pés não param em casa, às vezes está nas ruas, às vezes nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela o agarrou, beijou e disse com ousadia: tenho comigo sacrifícios pacíficos, hoje cumpri meus votos, por isso saí à tua procura até encontrar você, e agora te achei. Já arrumei minha cama com cobertas, com colchas de linho do Egito, perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos aproveitar os prazeres, pois meu marido não está em casa. Viajou para longe, levou uma bolsa de dinheiro e só voltará perto da lua cheia. Com sua conversa persuasiva, ela o convence. Com palavras sedutoras, ela o arrasta. Ele a segue imediatamente, como o boi que vai para o matadouro, como um insensato que caminha para o castigo, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que corre para o laço, sem saber que aquilo está armado contra a vida dele. Agora, filhos, escutem-me, prestai atenção às palavras da minha boca, que teu coração não se desvie para os caminhos dela e que tu não andes perdido nas suas veredas. Pois ela fez muitos caírem feridos, numerosos foram os que ela derrubou. A casa dela é o caminho da ruína que desce às profundezas da morte. Está elevando a sua voz. Ela se coloca nos lugares mais altos, à beira do caminho, nos cruzamentos das estradas, perto das portas, à entrada da cidade, e ali levanta o seu clamor. Homens, eu clamo a voz. Aos filhos dos homens dirijo a minha voz. Ó simples, aprendei a prudência. Ó loucos, entendei a sabedoria. Ouvi-me, pois anuncio coisas excelentes. Meus lábios se abrem para o que é justo, minha boca profere a verdade, meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nada enganoso nem perverso. São corretas para quem entende, justas para quem encontra o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria é melhor do que joias, e nada do que se deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Tenho o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância. O mau caminho, a boca perversa. Meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e os que me buscam com persistência me acharão. Comigo estão as riquezas e a honra, as riquezas duradouras e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, melhor que o ouro refinado. E minha recompensa, melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, concedendo bens permanentes aos que me amam. guardando seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira de suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio antes que a terra existisse. Fui gerada antes dos abismos, antes das fontes cheias de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as colinas existissem. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento no alto e firmava as fontes do abismo. Quando decretava limites ao mar, para que as águas não ultrapassassem a sua ordem. Quando lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto. Dia após dia eu era o seu prazer, alegrando-me sempre diante dele, alegrando-me no seu mundo e tendo prazer nos filhos dos homens. Agora, filhos, ouvi-me, pois felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, que a cada dia vigia as minhas portas e espera junto ao meu portal. Pois o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas quem pecar contra mim fará mal à sua própria vida. Todos os que me odeiam escolhem a morte. A sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas sete colunas, já sacrificou seus animais, preparou seu vinho e arrumou a mesa, já enviou suas criadas, aclamados pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde comer da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado, brecha e a insensatez. Se viver, andai pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz insultos sobre si. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá. Princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento, pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados se fores sábio. O benefício será teu, mas se fores zombador, somente tu carregarás as consequências. A mulher tola é cheia de insensatez e não sabe absolutamente nada. Ela se senta à porta de sua casa ou numa cadeira no alto da cidade e chama aqueles que passam apressados, seguindo o seu próprio caminho. Venham para cá, vocês que são simples, e aos que não têm entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é gostoso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela descem as profundezas da sepultura. Sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da maldade não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. A lembrança do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. O que acena com os olhos causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas a dos ímpios esconde a violência. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. A sabedoria está nos lábios de quem tem entendimento, mas a vara é para as costas do que não tem. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é uma destruição repentina. Os bens dos ricos são a sua fortaleza, a ruína dos pobres é a sua pobreza. O que rejeita a repreensão vive errando. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é insensato.